mente, usando o consciente, a mão na ferramenta, construindo o que ninguém inventa. Kevin 70, o esquema aqui tá preparado, nem o cabelo de Sansão pode deixar abalado. Usar a rima e mudar a ideia, consciência na cabeça da criança, do jovem das feias. Atitude errada do passado é bom deixar pra trás, aproveitar o dia de hoje é o que vale mais. Quebrar a barreira, de repente num instante, super-herói da vida, avante, sempre adiante. Não sei quem é, qual que é, aonde tem artista. Se é artista, minha música te pôs na lista. A música que o promotor quis condenar é a que vai mudar sua ação, seu modo de pensar. Pra quem tá correntado e não tem nicho, uso rap de serra, a consciência de lixa. O papo reto tá aí, é pra você progredir, cabe a você decidir. Tá embalado porque é pra renovar, construir. Quer ver cinema? Não precisa nem comprar ingresso. Cineasta Brasil, ordem progresso, tá sem sucesso. Eu faço isso, estilo de rua. Maluco, sangue bom, acorda e se situa. O rap saiu pra rua e conquistou espaço. Você que curte rap merece abraço. É o rap, eu faço isso, estilo de rua. Maluco, sangue bom, acorda e se situa. O rap saiu pra rua e conquistou espaço. Vocês que curtem rap merecem abraço. Não fui eu quem inventei a máquina de voar, mas ganhei do criador a máquina de pensar. Transformar o que tá ruim e poder melhorar. Incentivar a consciência, não pra rebolar. Antigamente outras fitas não entendia bem, agora sei o poder que o rap tem. É a melhor forma de se sair da agonia, uma correria, levar uma vida sadia. Ou a doença da alma que se infiltra em um segundo, pra alguns trabalhador, pra outros vagabundo. Infeliz com humanidade de mente mesquinha, impedem a prosperidade na sua vida e na minha. Sua ganância virou doença sem cura. Sua loucura tá pior que pinga pura. Na cara dura quer chegar, menospreza a favela. Cata teu cargo e seu dinheiro, enfia pela goela. Eu faço isso, estilo de rua. Maluco, sangue bom, acorda e se situa. O rap saiu pra rua e conquistou um espaço. Vocês que curtem rap merecem abraço. É o rap, eu faço isso, estilo de rua. Maluco, sangue bom, acorda e se situa. O rap saiu pra rua e conquistou espaço. Vocês que curtem rap merecem abraço. Brigam por grana, brigam por um pedaço de terra. Eu vejo a fome e eles investem em armamentos pra guerra. Só não querer que não vira objeto de valores. Falam de amores, enquanto sigo com minhas dores. Na TV tudo é a cores. Quando dormir, rezo pra não sonhar com as flores. São muitas coisas em vão, crescendo sem solução. Cada vez pior foi tomada a decisão. O que a pobreza tem de muito, residencial tem de bastante. Rap vale mais que a joia da madame na estante. Atenção voltada ao jovem, o potencial de consumo. Maneira na aguardente, vai de levinho no fumo. A ideia aqui é uma só, se aprendeu dá um nó. Se desamarre sozinho, o aconchego do ninho. É o canto do passarinho, conquistando espaço. Pegando o útil no laço, um abraço, um abraço. É o rap, eu faço isso, estilo de rua. Maluco, sangue bom, acorda e se situa. O rap saiu pra rua e conquistou espaço. Vocês que curtem rap merecem abraço. É o rap, eu faço isso, estilo de rua. Maluco, sangue bom, acorda e se situa.